Chernov. Foi então que ele viu o seu rosto iluminando-se como uma vela. Sem se controlar, sentiu um sorriso enorme e idiota formar-se no seu rosto em resposta e, sem parar para pensar nos receios, atravessou o salão a correr, desviando-se de crianças perdidas e de carrinhos com bagagem. Ele foi ao encontro dela a meio do caminho e levantou-a do chão, abraçando-a com força suficiente para lhe partir as costelas. Beijou-a, parou, beijou-a de novo, com a barba por fazer raspando-lhe o rosto. Ele cheirava a sabonete e suor, e tinha gosto do uísque escocês, e ela não queria que ele parasse. Mas ele parou e soltou-a, os dois meio ofegantes. Aham, disse uma voz alta ao lado de Brianna. Ela virou-se de costas para Roger e viu Gale que sorria angelicamente para ele sob a franja loira e acenou como uma criança a dizer adeus. Olá, disse ela. Deves ser o Roger, porque se não fores, o Roger certamente vai ficar chocado quando chegar, não é? Ela olhou para ele de cima a baixo, obviamente a dar a sua aprovação. Tudo isso e também toca guitarra? Brianna nem tinha notado ainda no volume que ele havia pousado. Ele agachou-se e pegou nele novamente, colocando-o a tiracolo. Bom, será o meu ganha-pão nesta viagem, disse ele sorrindo para Gale, que levou uma mão ao peito, fingindo estar extasiada. Ai, diz isso outra vez, implorou. O quê? Roger parecia confuso. Será o teu ganha-pão, diz Brianna, colocando um dos seus sacos ao ombro. Ela quer-te ouvir enrolar os R's de novo. Gale tem uma predição por sotaques britânicos. Ah, esta é a Gale. Fez um gesto para a amiga resignada. Sim, entendi. Bem, ele pigarreou, olhou para Gale de modo intenso e falou mais baixo. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Então gostaste? Queres parar com isso? Brianna deu um olhar furioso à amiga, pois ela tinha-se sentado dramaticamente numa das cadeiras de plástico. Ignora, aconselhou ela a Roger, virando-se em direção à porta. Com um olhar precavido a Gale, ele seguiu o conselho de Brianna e, agarrando numa grande mala amarrada com um cordel, seguiu-a até ao pátio. O que é que quiseste dizer com ganha-pão? Perguntou ela, tentando de alguma maneira voltar à conversa. Ele riu-se um pouco consciente. Bem, a conferência histórica pagou a viagem, mas não puderam pagar as despesas. Então fiz alguns telefonemas e arranjei um trabalho para conseguir pagar tudo. Um trabalho a tocar guitarra? Durante o dia, o historiador bem-educado Roger Wakefield é um académico inofensivo de Oxford, mas à noite ele agarra nas suas parafernálias secretas e torna-se o incrível Roger Mackenzie. Quem? Ele sorriu ao vê-la surpreendida. Bem, eu canto canções do folclore escocês, em festivais e ceilidh, jogos e coisas assim. Vou apresentar-me num festival celta nas montanhas no final da semana, só isso. Canções escocesas? E usas um kilt quando cantas? Gale apareceu do outro lado de Roger. Uso, sim, de que outra maneira saberiam que sou escocês? Adoro joelhos à mostra, disse Gale, sonhadora. Mas diz-me, é verdade que um escocês vai buscar o carro? Ordenou Brianna a Gale, entregando-lhe as chaves de repente. Gale apoiou o queixo na janela do carro, observando Roger a entrar no hotel. Caramba, espero que quando ele for jantar hoje connosco ainda não tenha feito a barba. Adoro homens que não se barbeiam todos os dias. O que é que achas que está dentro daquela caixa grande? Um bodrán? Perguntei. Um quê? É um tambor de guerra celta. Ele toca-o com algumas das suas canções. A boca de Gale curvou-se num O de espanto. Não queres que o leve ao festival, por acaso? Sei lá, se calhar deves ter muito que fazer e... Ah, tu achas que eu iria deixar de chegar perto dele, ainda por cima com ele de quilte vestido? Gale suspirou e colocou a cabeça para dentro do carro, quando Brianna pôs o carro a trabalhar. É provável que haja lá mais homens de kilt. É bem provável. Mas aposto que eles não gostam de tambores de guerra celtas. Talvez não. Gale recostou-se no assento e olhou de esguelha para a amiga. E então, vais fazê-lo? Como é que queres que eu saiba? Mas o sangue já lhe fervia nas veias, sob a pele, e as suas roupas pareciam-lhe justas demais. Bem, és louca se não o fizeres, disse Gale confiante. O gato do pastor é andrógino. O gato do pastor está arrasado. Bri ergueu uma sobrancelha para ele, desviando os olhos da estrada por um breve instante. Escoceses, de novo? É um jogo escocês, disse Roger. Arrasado, triste ou cansado. É a tua vez. Letra B. Ela semicerrou os olhos para ver a estrada estreita da montanha à frente. O sol da manhã estava a incidir neles, enchendo o carro de luz. O gato do pastor é bondoso. O gato do pastor é bonito. Bem, isto é fácil para nós os dois. O gato do pastor é... Ele percebeu que ela estava a pensar muito. E então o brilho dos seus olhos azuis, semicerrados, foi uma inspiração. Coxigiano. Um gato com traseiro grande? Ela riu-se, travando ligeiramente, quando o carro entrou numa curva. Um gato que é chatérrimo. Isso existe? Sim. Ela acelerou mal, desfez a curva. Um dos termos médicos da mãe. Coxigodinia é uma dor chata na região do cóccix. Ela dizia que a administração do hospital era sempre chatérrima. E eu a pensar que era um dos teus termos de engenharia. Muito bem, está certo. O gato do pastor é perverso. Ele riu-se ao vê-la erguer as sobrancelhas. Beligerante. Quem é chatérrimo é beligerante por natureza. Está bem, acho que empatamos. O gato do pastor é... Espera. Roger interrompeu-a apontando. Vira ali. Diminuindo a velocidade, ela saiu da estrada estreita e entrou noutra ainda mais estreita, sinalizada por um sinal pequeno, com seta vermelha e branca, na qual se lia... Festival Celta. És um amor por me trazeres aqui, disse Roger. Não sabia que era tão longe, senão não te teria pedido. Ela lançou-lhe um olhar bem-humorado. Não é assim tão longe. São 240 quilómetros. Ela sorriu, mas com ligeira ironia. O meu pai dizia sempre que essa era a diferença entre um norte-americano e um inglês. O inglês acha que 240 quilómetros é muito. Um norte-americano acha que 200 anos é muito tempo. Roger riu-se surpreendido. É verdade? E então tu és a norte-americana? Parece que sim. Mas o sorriso dela tinha desaparecido. Assim como a conversa. Conduziram em silêncio durante alguns minutos, sem qualquer barulho, a não ser o dos pneus na estrada e do vento. Estava um belo dia de verão e a umidade de Boston diminuía à medida que eles subiam em direção ao ar mais claro das montanhas. O gato do pastor é um gato distante, disse Roger por fim, baixinho. Disse alguma coisa que não devia? Ela olhou para ele, rapidamente entortando os lábios. O gato do pastor é um sonhador. Não, não és tu. Ela contraiu os lábios ao diminuir a velocidade atrás de outro carro e depois relaxou. Não, não é bem isso. És tu, mas a culpa não é tua. Roger ajeitou-se, virando-se no assento para olhar para ela. O gato do pastor é enigmático. O gato do pastor é envergonhado. Eu não deveria ter dito nada, desculpa. Roger era suficientemente inteligente para não a pressionar. Em vez disso, inclinou-se para a frente e procurou a garrafa térmica de chá quente com limão debaixo do assento. Queres um pouco? Ofereceu-lhe a chávena, mas ela recusou, abanando a cabeça. Não, obrigada, detesto chá. Então, definitivamente não és uma inglesa, disse ele. Mas arrependeu-se logo. Pois ela apertou o volante com força. Ela não disse nada e ele bebeu o chá em silêncio, observando-a. Ela não parecia inglesa, apesar da ascendência e da cor da pele. Ele não sabia se a diferença era mais do que uma questão de roupas, mas acreditava que sim. Os norte-americanos pareciam muito mais, o quê? Vibrantes? Intensos? Simplesmente mais. Brianna Randall era muito mais, sem dúvida. O tráfego ficou mais intenso, abrandando para uma fila rastejante de carros, à medida que chegavam à entrada do resort onde o festival estava a ter lugar. Espera, disse Brianna abruptamente. Ela não se virou para ele, mas olhou pelo para-brisas para a placa de Nova Jersey do carro à sua frente. Tenho de explicar. Não tens de me explicar. Ela ergueu uma sobrancelha ligeiramente irritada. Então explico a quem? Contraiu os lábios e suspirou. Sim, está bem, para mim também, mas eu explico. Roger sentiu o ácido do chá amargo no fundo da sua garganta. Era agora que ela lhe diria que a sua vinda tinha sido um erro? Ele pensara nisso durante todo o trajeto sobre o Atlântico, incomodado no assento minúsculo do avião. Mas então ele vira a atravessar o átrio do aeroporto e todas as dúvidas tinham desaparecido instantaneamente. Tão pouco sentira dúvidas na semana anterior. Roger vira-a pelo menos brevemente todos os dias, até a acompanhar a um jogo de beisebol no Fenway Park na quinta-feira à tarde. Achou o jogo confuso, mas o entusiasmo de Brianna pelo jogo encantador. Ele contou as horas que restavam antes de partir, ansioso de qualquer modo por isto, o único dia inteiro que estariam juntos. Isto não queria dizer que ela sentia o mesmo. Ele olhou rapidamente para a fila de carros. O portão era visível, mas ainda estava a 500 metros de distância. Ele tinha apenas 3 minutos para convencê-la. Na Escócia, dizia ela, quando tudo aquilo aconteceu com a minha mãe, tu foste um querido, Roger. Na realidade, foste espetacular. Ela não olhou para ele, mas ele viu que as suas pestanas avermelhadas estavam úmidas. Ora, eu não fiz nada, disse ele. Fechou as mãos em punhos para não lhe tocar. Eu estava interessado. Ela deu uma gargalhada. Sim, aposto que estavas. Ela abrandou e virou a cabeça para olhar para ele. Mesmo totalmente abertos, os olhos dela eram um pouco amendoados, como os de um gato. Voltaste a ir ao Círculo das Pedras? A Craignadun? Não, respondeu ele rapidamente. Tossiu e acrescentou como se casualmente. Não vou a Inverness com frequência. Era o final de semestre de aulas na faculdade. Não é porque o gato do pastor é medroso? Perguntou ela sorrindo ao dizer isto. O gato do pastor morre de medo daquele lugar, disse ele com franqueza. Ele não iria lá nem que o lugar estivesse cheio de sardinhas. Ela riu-se e a tensão entre eles diminuiu bastante. Eu também, disse ela e inspirou profundamente. Mas lembro-me todo o trabalho que tiveste para ajudar e então quando a minha mãe passou pelas... Ela mordeu o lábio inferior com força e travou mais abruptamente do que o necessário. Estás a ver? Perguntou ela de modo contido. Não posso estar contigo mais de meia hora que tudo volta à minha cabeça. Não falo dos meus pais há mais de 6 meses. E assim que começamos a fazer este jogo tolo, já mencionei os dois em menos de um minuto. Aconteceu durante a semana toda. Ela retirou uma madeixa solta de cabelos ruivos do ombro. Ficava lindamente corada quando se excitava ou ficava triste. E a cor ficava intensa no seu rosto. Imaginei que pudesse ser algo assim quando não respondeste à minha carta. Não foi só isso. Ela prendeu o lábio inferior entre os dentes como se quisesse conter as palavras. Mas era tarde demais. Uma onda vermelha surgiu do decote em V da sua t-shirt branca deixando-a da cor do molho de tomate que ela insistia em comer com batatas fritas. Ele estendeu o braço e delicadamente afastou o cabelo do rosto dela. — Eu estava apaixonada por ti, disse ela, olhando diretamente para a frente pelo vidro do para-brisas. Mas não sabia se estavas a ser só gentil comigo, porque a minha mãe te tinha pedido, ou se... — Se? Interrompeu a ele, e sorriu quando ela arriscou o olhar de relance para ele. Definitivamente se. Ah! Ela relaxou um pouco, diminuindo um pouco a pressão das mãos no volante. Que bom! Ele queria agarrar-lhe a mão, mas não queria tirá-la do volante e causar um acidente. Então passou o braço por cima do banco e deixou que os seus dedos lhe acariciassem o ombro. Bem, eu não pensei, eu pensei... Bom... Ou me tirava aos teus braços ou desaparecia de dodes. Então foi o que fiz. Mas não consegui arranjar maneira de explicar, sem parecer uma idiota. E então quando tu escreveste, foi pior. Estás a ver, eu pareço uma idiota. Roger soltou o cinto de segurança. Vais bater no carro da frente se eu te beijar? Não. Ótimo. Deslizou pelo assento. Segurou-lhe o queixo com uma mão e beijou-a. Eles entraram tranquilamente na estrada de terra e no estacionamento. Ela respirava mais calmamente e o enrubescimento no seu rosto tinha diminuído um pouco. Estacionou o carro, desligou o motor e deixou-se ficar por um momento olhando em frente. Então soltou o cinto de segurança e virou-se para ele. Só quando saíram do carro vários minutos depois é que Roger se apercebeu que ela mencionara aos pais mais do que uma vez. Mas o verdadeiro problema provavelmente tinha mais a ver com aquele que ela cuidadosamente não tinha mencionado. Ótimo, pensou ele, admirando distraidamente o rabo dela quando ela se inclinou para abrir a mala do carro. Ela está a tentar não pensar em Jamie Fraser. E onde é que tu a trazes? Ele olhou para a entrada do resort, onde as bandeiras dos Estados Unidos da América e da Escócia balançavam à brisa do verão. Da encosta da montanha vinha o som pesaroso do toque das gaitas de Foles.